Graças a Deus, e você? Bem, também. Quando eu falo com vocês aí, eu até sinto o aroma doce, gostoso que vem daí, viu? Escuta, Janaína, amanhã é sábado, a nossa River Fest vai atender até que horas? Até às 15. Até às 15 horas. Então, se você, meu ouvinte, estiver precisando de mais alguma coisa para a festinha que vai ter em sua casa, você já sabe que até às 15 horas a nossa River Fest vai te atender com muito carinho e com o precinho mais camarada da cidade. É ou não é? Com certeza. Muito bem. Aí nós estamos sempre na primeira esquina da rua Rio Grande do Norte, em frente à Via Norte, quase em frente à Fagep, Fábrica de Gelo, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. E o nosso telefone é o 3633-1868. Outra vez. 3633-1868. Muito bem. Um beijão para vocês todos aí, viu? Eu conversei com a dona Elane ainda ontem. Você ficou sabendo que eu falei com ela? Não. Então, conversei com ela, né? E fiz um pedido para ela. Falei para ela assim, dá uma folga para as meninas. Sábado à tarde, depois das 3 horas, domingo o dia inteiro. Ela tem que trabalhar só na segunda-feira. Ela concordou, viu? Deu certo. Então você avisa as meninas aí, tá bom? Tudo bem. Fica com Deus. Fica com Deus também. Tá me devendo essa, hein, bom? Ah, pode deixar. Tchau, amiga. Tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, dito tudo isto, eu quero agora homenagear a Maria Aparecida Boeto, de Bonfim Paulista, a Maria Aparecida Rosa, a Maria Dark de Souza, do Parque dos Bandeirantes, da Rua José Aissum, Maria Helena de Oliveira Costa, de Serrana, Maria Ruth de Oliveira, Marilena de Oliveira, do Jardim Piratininga, Marta Genari Redolfo, da Rua João Bim, Marta Maria Gomi de Pedrilli, da Rua José Venâncio, e também o Moacir, lá do Jardim Botânico, da Rua Inácio Ferreiro, número 100, apartamento 63. Eu vou atender aqui, pelo Facebook, a Sueli Bacilieri Gomes. Sueli é uma grande amiga e ela escolheu a música gravada pelo Padre Zezinho, de autoria dele mesmo, Um Certo Galileu. Vamos ouvir? Mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Nas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. Eu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor. CMN, Rádio AM de Verdade. CMN 750. Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja. O maior de todos os tempos. Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas. Sub-Zero 350ml, 2,29 no pack com 18 latas. Beba com moderação. Óleo Lisa 900ml no Savigane, só 6,95. Frango inteiro Itabon, quilo 7,90. Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos. CMN. CMN, o tempo todo pensando em você. Aqui sempre tem um grande amigo. CMN Ribeirão, amizade, carinho e amor no coração. Cora Uci Neto e você, a amizade que deu certo. Eu queria lembrar a vocês que amanhã tem o baile do aniversário da paróquia de Sagrada Família, lá no salão. Começa às 8 da noite o baile com a banda Bonanza, viu? A Rita de Cássia Soares Vancin e o Paulinho Rodrigues estão convidando a todos, viu? Melhores informações sobre esse baile no 3621-0957, tá bom? E continua atendendo o povo lá de Bonfim Paulista, a grande quermesse no centro da cidade, na Praça Central, o Parque de Diversões e tudo. Hoje, sexta-feira, amanhã e domingo. Todos convidados, viu? Amanhã também, hoje, aliás, hoje e amanhã, 29h30, quermesse da paróquia Nossa Senhora dos Canaviais, lá com o Padre Anderson no Simeone. Amanhã, quermesse na paróquia Jesus Libertador, lá do Avelino Palma, do Rua Domingos de Gonlon. Um abraço, Maria Gabriela Gera, um abração ao seu esposo, seus filhos, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Amanhã também, quermesse da Lapa, com o Padre Adriano, na Rua Vicente Golfeto. Deixa Deixa eu ver se tem mais alguma manhã. Ah, sim, aqui na igreja São José, no pátio da igreja, viu? É comentado pela rua Florencio Abreu, viu? Um abração para a senhora dona Luísa Andrioli, nossa querida amiga. Ligue para mim, o telefone é o 3967-6000. Chegou aquele tempinho gostoso para saborear um vinhozinho, queijos e acompanhamentos deliciosos. Vem para a Expo Vinho Savegnago e aproveite as grandes ofertas em vinhos nacionais e importados. Vinhos, espumantes, destilados em até 6 vezes, para quem comprar o vinho, né? Sem juros, com o nosso cartão. Ou em 3 vezes demais cartões aceitos para quem comprar os vinhos. Você conta com a orientação dos atendentes de vinho e a degustação nas lojas. E tem mais, viu? Promoções imperdíveis em queijos, azeites e cervejas especiais. Vamos conferir algumas ofertas, vamos? Vinho Santa Carolina reservado, R$26,80. Vinho La Cátedra Varietal, R$39,85. Se você comprar duas unidades, na segunda você tem um desconto de 50%. Vinho Censurado, Savegnin, R$49,90. Beba com moderação. Expo Vinho Savegnago. Acesse savegnago.com.br/Expo Vinho. Tem mais um ouvinte aqui. Alô, bom dia. Oi. Meu amor de Maria. Quem é? É eu, a Marta. É eu? Eu. Tá parecendo o Nesta da Capitinga? É eu? Eu. Tudo bem, Marta? Ah, mas... Tem notícia da dona Célia? Eu tenho notícia dela pelo rádio, quando ela fala, né? Só? Só. Ó, que falta de interesse seu, hein? Telefona pra não, ela. Não, eu mando mensagem, mas só que ela só abre e não responde. É, mas telefone, né? Pra isso tem telefone, né? Às vezes ela gosta de dormir, ela gosta de estar tomando banho, às entendeu? Mas você liga bem na hora que ela está tomando banho também, hein? Dá licença, hein? É difícil, né? Não sabe? Ô, Marta. Oi. Como é que você faz para que o mundo pare de falar besteira? Tirando a letra N. É, da palavra mundo? É, fica aí, mudo. Fica mudo? Fica. 43, seu número, Marta. Então, falou... E a sua música? É do Malfim Franco, Cartas na Mesa. Aqui na minha mesa não cabe não, viu? Tá cheio de papel aqui. Eu imagino, aqui também. Mas carta ninguém manda mais, né? Então. Ah, carta de baralho. É carta de baralho. Agora que eu entendi. Então. E você quer mandar essas cartas pra quem? Pra todo mundo que tá ouvindo, Cura. Isso, vai ter que mandar muita carta então, hein? É, muita carta, muito caralho. Eu queria também pedir um favorzinho pra você, o Cura. É. Lá na Vila Elisa, você é muito ouvido, né? Não entendi nada, como é que é? Lá na Vila Elisa, você é bastante ouvido lá também, né? Sei. Lógico, tem muita gente que tem orelha lá, todo mundo tem orelha. Graças a Deus. Eles têm ouvido então, claro que tem ouvido. Porque essa noite arrebentaram com o cadeado do portão da minha oficina e não sei se levaram o meu cachorro escapou. Ah, é? É. Escapou da tua casa? Não, lá na oficina. Eu tenho oficina lá. É, levou na oficina por quê? Hã? E levou na oficina por quê? O cachorro fica na oficina, para tomar conta da oficina. Como é que ele é? É preto, grandão, você tem que chamar pro negão. É, muito bonito, é peludão que passou as irmãos. É grandão? É bem grandão. E só que ele é muito manso. Aí abriu o portão ou levar embora, né? Porque... Qualquer informação pode ligar pra você? Pode. Qual que é o telefone? É o 993. Fala devagar, mulher. 993. 60. 89. 47. Repete. 993. Devagar, mulher, que coisa. Hoje é de Santa Marta, por isso. Ah, que coitada, Santa. O que ela tem com isso, coitada? Ué, sempre foi apavorada. 993. 60. 89. 47. Então tá, um beijão pra vocês aí, viu? Vocês todos aí, um bom fim de semana, Cury. Obrigado, querida. Nós, fica tá? Com Deus, viu? Tchau, amém. Tchau. Ele se fica, tchau. Tchau, bem. Então, gente, o núcleo de catarata e oftalmologia existe graças à criação do Dr. Benoni Gabarra, viu?

Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja. O maior de todos os tempos. Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas. Amstel 350ml, 2,59. Beba com moderação. Arroz Pop 5 quilos, 12,90. Leite News a 1 litro no Savigan e só 5,85. Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos. Olha a hora, gente, 10 horas e mais 19 minutinhos. Nosso telefone, você já sabe, é o 3967-6000. Vamos atender. Bom dia. Oi. Bom dia, Coraúcio. Oi, quem é? É o Deto, que se viu passar lá. Oi, Deto, você tá bem? Ah, tô melhor, peguei uma gripe danada, mas tô melhor, Coraúce. Pegou uma gripe danada? Uma gripe forte, Coraúce. É. E você tá bem? Será que não é Covid, não? Não, graças a Deus, não. Deixa pra lá. Eu também, nunca recebi nenhum convite. Nossa, Coraúce, eu não consegui pegar a linha, menino. Oi, hoje que eu consegui. A galinha? Que galinha? Não consegui pegar a linha do telefone. Pegar... Pelo amor de Deus, pegar... que horror. Pegar um, dois, três a linha. Ô, Coraúcio. Sim. Você é querida, hein, Cora? É, por quê? Que igual diz a dona Sônia. Ah, só ela que fala. Você é queridíssimo, Cora. Ah, tá bom. Lógico que a gente não consegue linha. Ah, tá bom. Menino, eu tô tentando, olha. E como é que você faz pra fazer o mundo não falar besteira? Ah, Coraúcio, eu acho que a gente tira a letra N, né, do mundo. Ah. Aí ele fica mudo. Ah, não tá. É verdade? Quer dizer, se tirar a letra N aí, você não fala mais besteira também? De jeito nenhum, nem eu, nem você, nem ninguém. É porque até agora você só falou besteira. Nossa, Coraúcio, que é isso, Coraúcio? Ô, Coraúcio, já falou que eu sou queridíssimo. O pessoal sabe que não é verdade. O pessoal sabe que é tudo verdade que eu tô falando. É verdade? E você também sabe. Aliás, a partir da... Não, a semana que vem, na outra, eu vou lançar aqui no programa. Vou tirar do ar o teste quebra-cuca. Você vai tirar? Vou tirar. E vou fazer... Será mentira ou será verdade? Ah, então, tá. Eu vou contar alguma coisa. Sim. E aí o ouvinte vai ter que responder se é mentira ou se é verdade. Tá certo. Ah, é diferente, né, Coraúcio? Vai ser diferente. É, diferente, vai quebrar mais a cuca. E aí, 44 bico largo. Meu Deus, olha que número que eu fui pegar, 44, gente. Duas cadeirinhas com as pernas pra cima. Isso mesmo, Coraúcio, isso mesmo. E a sua música? A minha música? Olha lá, hein. Ô, Coraúcio, que música linda que tá tocando no começo do programa, Coraúcio. Hoje? Aquela que fala papai, que linda. Ah, dos menininhos lá do... Ai, que coisa linda, eu acho lindo, lindo, Coraúcio. Então vou tocar pra você, então. Ai, Coraúcio, eu te agradeço muito, viu? A música do encerramento, da música dos meninos lá, do papai. Ai, como é que ela chama, Coraúcio? Eu te agradeço, papai. Eu te agradeço, papai? Isso. Coraúcio, que coisa linda, Coraúcio. Obrigadão, viu, Coraúcio? Você quer dedicar pra alguém? Ah, eu dedico pra você, principalmente pra você, Coraúcio. Muito pra todos obrigado. Que estão ouvindo, pro Rodrigo, viu, Coraúcio? Tá certo. Obrigadão, Coraúcio. Dá um abração no maridão aí, tô, viu? Tô sim, Coraúcio. Como é que ele tá? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Foi na rua fazer umas comprinhas. Ah. Tá tudo bem, Coraúcio. Ele falou mesmo que tá de olho numa loira aí, não sei ah, onde. Ah, tá. Um abraço, minha amiga. Ô, Coraúcio, sorria, Jesus te ama. Tchau, querido. Obrigadão, Coraúcio. Tchau, querido. Tchau. No Sabenhago está acontecendo a maior ação do ano. O aniversário do Sabenhago está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. É o aniversário do Sabenhago, o maior de todos os tempos. Ó aqui, ó. R$420 mil por semana e por cidade onde tem Sabenhago. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Escutem só essas ofertas aqui, ó. Cerveja Sub-Zero, pacote com 18 latas, cada latinha R$2,29. Beba com moderação, hein, bom? Óleo Lisa, no Sabe Ganho, só R$6,95. Frango inteiro Itabom, R$7,90 o quilo. Nas compras a partir de R$90 com o nosso cartão Sabenhago, você ganha cupons em dobro. Faça suas compras e cadastre-se no site sabenhago.com.br/aniversário. É o aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos. Quero aproveitar essa canção e dedicar com bastante para o meu amigo Zé Pescador, marido da Ana, lá da Rua Paraná. Zé Pescador, um amigão do peito. Ô Zé, um abração para você, meu amigo. Deus te abençoe, aniversário dele hoje. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. A música dos meninos que cantam no final. Não, que toca no final da... Aquela música que toca no final da... oração Maria Passa na Frente. É essa mesmo. Abençoe pra sempre, meu pai.